Você voa Fátima, Fátima, o azul 6909? Aguardo com a nação junto ao centro do Recife, 6909. Charme Serra Romeu, pouso autorizado, pista no 7, vento 150 graus, 10 nós. Não, no 7, Charme Serra Romeu, muito grato, pouso na EBTA. Gente. Oi, Leonardo, meu irmão, deixa eu agora aí. O centro do Recife, ali, 835, alternativa 238, recolhendo diretamente comigo. 2835, 238, boa. Agora 645, complete a aproximação do Sextray, cabeceiro, Moveiro, China 2, Salvador, 118, sinal 9. Complete a 14,895, pela 6400 da tarde. Salvador, boa tarde, pela 6400, 2016, de Serra, estabilizado o voo no 645, trato do avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 109. Mesmo pouso, pista 10, vamos a 645. Charme, Sierra Romeo, considera no solo 37, frequência livre estacional, no batalha. Você é a pista molhada para o voo 645? Negativo, pista seca. Obrigado. Voo no 645, no solo 40, libera a direita, chame com a patrulha solo em 121, decimal 9. Uma boa noite. 209, gol, pelo 645, tá já, obrigado.

to approach and contact now so we're from frequency 118 plus 995. 118 to this 995, thank you. Go 1-9-8-6-6. Salvador, muito boa noite, Chaler 6201, próximo ao ponto 010, pronto, decolar. Chaler 6201, boa noite, faz a passagem do banho da Gol que ponta a pistola 0, autorizada a alinhar e manter. Essa pode o colega da Gol ali, mantendo 0861-6201. Chaler 6201, na linha de colagem autorizada, pistola 0, vento 160 graus, 10 nós. Decolagem autorizada, pista 0862, 01. Airborne 201, call departure control 120.8. Vertigo 2512, climb and maintain flight level 370, forming normal departure, cancel restrictions on normal departure. Departure, Pascal Rio, maintaining 3000 to Pascal Bus, and after 25 band south, climb 370 in Portugal, 2512. Climb to flight level 370, disregard restriction on normal departure. Azul 48 era meio autorizada, linhagem decolar, pista no zero, vento 170 graus, 02, nós. Entre a linhagem decolar no zero, azul, passa, 2, 0. No centro do Recife, 28, decimal 3, 5, alternativa 2, 3, decimal 8. 7, centro do Recife, 1, 2, 8, 3, 5, alternativa 1, 3, 1, 2, 3, 8, poxa, 6, 2, 0, 1, boa noite. Alfa 206, decolada 06, chama em controle Salvador em 120, decimal 8, no voo. Quem chama controle agora 208, muito obrigado, boa noite. 7 Azul 4206. Azul 4206, contrato, Radan, decolagem sul de Matão 350 sul de Puca. 350 Puca. 383, decolada 09, chame controle Salvador em 1203, Arborona. 308, 383, grato, boa noite. Salvador 382, decolou Arborona, boa noite. 383, contato radar, decolagem, subavia Arborona para os 3, 6, go 2512, contact now in 6-7, frequency 126, decimal 8-5, the crest 125, decimal 4-5. 6-5, 1-2-5-4-3-4-5, request down 2512. 8069, boa noite, autorizada a linha de colapso, estamos 0, já estou no 70 graus, estou no 09. Sou 4206, chamo Centro Recife, frequência 2085, alternativa 2545. 2085, azul, 4206. Zona 869, decolada Zona 4, chame Controle Salvador em Oro 8028, mau voo. Controle 208, boa noite. Sim, Salvador, Zona 869, decolada. 869, contato Rodan, decolada Sul, Matão 360, Rio Arbor 1. 360, Arbor 1, 869. No centro Recife, frequência 260-2288. 1260-2288, Recife, 73283, uma boa noite. 869, voo direto ao Quito. 869 da Gol, direto ao Quito. Turno 869, chama centro Recife em 260, alternativa 28, decimal 8. 869, 260, Recife 1288, boa noite. Contrato na grande decolagem, subvia, estamos voando para o 360. Subvia, estamos voando 360, Xané, 62. Ponte 0, 0, 0. Então, 3, 2, alinhar e manter pista no zero, informa o tráfego de 2 aviões, decola frente, o mesmo preço de saída e destino, aguarde para a decolagem. A linha que mantém pista no zero, está apresentando. 797, decolagem autorizada, pista 10, vento 170 graus, 12 nós. Decolos 2-4, chama o controle 120 desse 8. 208, voa. São 3897, passando 1200, salvo 1. 3897, contato radar na colégia, submontando 320 via salvo 1. É, via salvo 1, sobe, mantém 320 para 3897. Chama o centro de cifra em 28, decimal 35, ou 93, decimal 8. 122. 122. Ah, confirmando 28, 35, ou 93, decimal 8, cotejo. 12835, pode confirmar a secundária? Secundária 23, decimal 8. 232. correto? 1645, autorizado decolar, 160 graus, 109. Diz decolagem, igual, 109. Aí tá. Chama o centro Recife, 28, decimal 35, 823, decimal 8. 35, 238, boa. Mantenha ponto de espera. Ajuda 781, autorizar a linha manter. Decolou os 35, chama o controle, 120, decimal 8. Controle, está vendo 108, da 645, boa noite. Boa. Sou Salvador, boa noite, 645, sai da salvo 1, passa a 1510. 145, contato, nada, decolagem, submontando, nível 310, 1. Via salvo 1, 3 a 0, igual a 6, 4, 5.